mas tudo que tem ela leva embora. É assim, viver nas drogas, tudo que tem ela leva embora. É assim, viver nas drogas, tudo que tem ela leva embora. É assim, viver nas drogas, tudo que tem ela leva embora. Nos perguntam como será o meu caminho se nas drogas eu me aprofundar. Nunca parei, nunca pensei que fosse assim. Ser humilhado, discriminado, caminho ruim. Cada bola que eu tava na droga, minha família chorava desesperada, é foda. Desgosto pros pais, maus exemplos pros filhos. Só desgraça pras famílias, muitos estão se destruindo nesse prazer mórbido que não se sacia. Só acaba com as esperanças do nosso dia a dia, destruindo muitas vidas, transformando a maioria em suicidas. Incômodos aos vizinhos, pesos para a sociedade, na mira da polícia, perigo pra cidade. O drogado perde a confiança em si mesmo. Caminho curto e correto, só desespero. Perde o trabalho, a honra e a vergonha. Muitos já se destruíram por causa da maconha. É assim, viver nas drogas, tudo que tem ela leva embora. É assim, viver nas drogas, tudo que tem ela leva embora. É assim, viver nas drogas, tudo que tem ela leva embora. É assim, viver nas drogas, tudo que tem ela leva embora. O meu juízo, os meus amigos, minha família me abandonaram. Cadê meu incentivo? Realmente eu me sinto tão sozinho. O meu caminho parece cheio de espinho. Quase perdi minha vida, hoje a droga já não me satisfaz. Devia ter enxergado isso há algum tempo atrás. Mas passado é passado, ainda há tempo de mudar. Levante a cabeça e comece a enxergar. Caminho obscuro, difícil pra sair. Advertência pras drogas, não quero mais pra mim. Desafiar a minha própria sorte, depender dos cachimbos da morte. Cansei de ficar drogado, curtindo lombra com os meus chegados. Chegados que também penderam para o lado errado. Furtava e assaltava só pra fumar o noiado. A droga é assim, ninguém segura ela. Muitos estão morrendo por causa da merla. É assim, viver nas drogas, tudo que tem ela leva embora. É assim, viver nas drogas, tudo que tem ela leva embora. É isso aí, véi, advertência criminal, mostrando que as drogas é realmente uma doença. Então tenha fé em Deus, não importa a sua crença. Pare e pense, porque as drogas só aumentam as mortes e a violência. Paz!